rios do Espírito. Eu quero mergulhar. Preciso que a força destas águas me levem a entrar mais profundo nesta dimensão. Eu vou, este é o meu lugar nesta dimensão. Eu vou, este é o meu lugar. Tenho lágrimas que derramo. Nestes, nestes rios, deixo as cartas e alivio a dor junto a ti, Senhor. Pode nos deter, mergulhados nos rios da unção e do poder do Espírito Santo de Deus.